Vejo ela na cachoeira, vivo pleno e forte. Memórias de redenção, cavalos na cocheira. Passei a noite na roça, pros animais de refeição. Do barro pulando na poça, tomando chuva de verão. Cheguei conciso pra dormir, junto com meu fiel alazão. Mas para o meu espanto, da cocheira ouço um som. Com a cavalaria, um pássaro do as passarinheiro. Não me convenço a doutrina, fico colocando Deus em primeiro. Então bola um roche, faz desenho no alumínio. Acende carvão na churrasqueira, fura noia de condomínio. Acender esse narguile, alivia sua pressão. Sabe a lei do duende, não casa com a ruca na mão. São Paulo é mais que um personagem, umas músicas não lançadas. Eu sou estado e cidade, estampa da minha calçada. Seguimos procriando, expandindo meu DNA bom. Fazendo igual coelho, me sentindo um robô. Você se perde nas minhas vielas, se encontra na Praça da Sé. Essa rua só tem saída, então se quer isso, mete o pé. Pista de skate, zona leste, deslizar no corrimão. Guaianas é meu norte, metrô e estação. No alto da Paulista, player rolê de lei BK. 5 da manhã no vão do Mas, reunião no Mac Mill. Junção dos trendsetter, Big Lee e Bru. Sua moda é nós que dita, então dose de Royal Salu. Bendita as bandidas, e os peregrinos de coração puro. Obrigado de verdade, pelo tempo que eu tava confuso. Agora capta o sinal, e fortalece o capital. Rádio e TV na não, sintoniza na U. Isso é um estado de espírito, de abundância e prosperidade. Sigo pleno e eterno, Big Croc, uma entidade. Uma vibração dourada, a natureza é minha casa. Na cachoeira, a mãe sagrada, brilho no olhar igual o dela. Do ar sou back, com uma máscara reluzente. Efeito bevel e emboss, hieróglifos de pingente. Feeling like a boss, qual paleta que combina? Passamos a peneira, filtramos quem garimpa. 10 quilos de ouro bruto, perguntam sobre a alíquota. Meus familiares futuros já nasceram poliglotas. Eu não sou capa preta, mas os cartola igual Dr. Seuss. Li o livro do seu Cipriano e aprendi a prever o futuro. Som de 2026, vou provar pra vocês. Eco 666, renasci em uma sexta 13 para minha melhor versão. Todo dia na minha cama, em paz me deito, logo adormeço. Até que o dia chega boa e eu compro a minha casa. Reformo ela toda em um estilo industrial. Não vivo igual um rockstar, mas uso caveira na fivela. Faço esquecer dos problemas, tatuagem da ou fazer igual um gangster. Minha mansão na favela, Fazer FZ20 5 SQC ligado no Nextel Ferrari. Falo que eu faço trap, então eu sou um trapezista. Passei a corda bamba, língua de sogra dourada. Meu dinheiro é maravilhoso, igual o criador dele. Eu permito que ele entre, eu abaixo minhas barreiras. Como diz aquele ditado, mais vale um soldado em um jardim do que um jardineiro na guerra. Por isso tenho focado em cuidar da minha alfazema. Todo dia de manhã, na minha rotina regar ouro. Sonhei com um campo de lavanda, moro no gueto do universo. Será que o marginal um dia se desmarginalizará? Só sei que o original continuará a se destacar. Olha o seu puppy, tá se transformando. Melhor ser cachorrão fiote do que apenas um puppet. Gameplay confortável, aventuras na caverna. Mineiramos muito ouro, vão te usar pra farmar Bitcoin. Não me iludo com fama, nem o que chega com ela. Só queria jogar Mine com a firma. Comeu uma maçã encantada, nostalgia nos servidores. Roubávamos a cena no lobby, tranquilo e favorável. Jogar é um bom hobby. Atravessamos a trincheira, viemos em paz sem violência. Não manchei minha espada, vi esperança em Valência. Agradeçamos na tronqueira, vencemos guerras no céu, igual um exército espartano. A base terrena formou uma torre. Se comunicaram conosco, visão da comunidade. Que cessa nosso bonde levou, visão de um stomper.